Rádio Alerj. Comissões. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, deputado Marcelo Freixo, do PSOL, vai solicitar à Secretaria de Estado de Segurança Pública que inclua no Sistema Integrado de Metas da pasta a letalidade violenta de jovens, que na maioria dos casos, o grupo mais atingido é formado por negros e pardos. Freixo ressaltou a necessidade de existir políticas públicas de segurança para contornar essa situação. É fundamental que as políticas públicas de segurança mirem nessa faixa preferencial, que é da juventude, que é fundamentalmente quem tem morrido. E mais do que isso, de ano a ano vem aumentando o número de jovens mortos, principalmente jovens negros, que morrem numa proporção de 2,3 para cada jovem branco. De acordo com o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Daniel Cerqueira, o Brasil possui o dobro de mortalidade entre os jovens em relação aos países desenvolvidos. Se a gente for comparar, por exemplo, com países desenvolvidos, a taxa de homicídio nesses países é algo abaixo de 5 por 100 mil habitantes. Nós estamos falando de uma taxa de homicídios de jovens de mais de 100 por 100 mil habitantes, ou seja, é algo que é comparável a uma situação de guerra. O governador Sérgio Cabral já assinou o termo de adesão ao Plano de Juventude Viva do governo federal, que prevê um investimento maciço de recursos e políticas públicas no combate à mortalidade de jovens negros e pardos. Até setembro, 13 municípios do Rio de Janeiro serão beneficiados com este projeto. A reunião foi no auditório Nelson Carneiro, no prédio anexo da Alerj, e também contou com a presença do deputado Jânio Mendes, do PDT. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Patrícia Poitevin.